eso canto, canto para bailar. Vai que a gente se encontra de novo numa nada no meio do povo. Mi cuerpo avergonzado, corazón apretado. Se der sorriso não vou resistir, sua boca dizendo te quero pra mim. A ti me acercou. De novo numa malada no meio do povo, mi cuerpo avergonzado.